Vamos falar um pouquinho sobre música. Eu adoro muito música azul. Eu gosto disso. É DJ Daniel. Luiz, o poderoso chefão. A todo mundo do PC. Meu amor, vem pena Deus.